Um bom dia para você, ouvinte da Santa Cruz. Fique agora na companhia do Roberto Ferreira, Coração Sertanejo. Um abraço do Serjão. Rádio Santa Cruz, desde Quitionha, AM 890 kHz e 105,7 FM. Estúdio, Rua Doutor Olímpio Martins, 207, Centro, Jequitinhonha, Minas Gerais. Telefone 33-3741-1521. Emissoras da Fundação Santa Cruz de Jequitinhonha. Sertanejo. Oferecimento, Laboratório do Vale, Agrocampo Veterinária, Pet Shop e Fazenda Lagoa Azul. Comunicando, Alberto Ferreira. Opa! Olá! Bom dia! Estamos para mais um encontro. Hoje é quarta-feira, 17 de dezembro de 2020. É primavera brasileira, estação das flores, lua na fase crescente. É aquela latinha, né? Parecendo um anelzinho, uma faixinha de tudo, né? Isso. Pois é, compadre. 352 dias, tendência de 14 dias. Sim, é o dia do coveiro aqui em Minas. O coveiro é uma função muito importante, ele trabalha no cemitério, né? E é um momento ali difícil para os familiares, mas ele está ali prestando a sua mão de obra. Também eu falo para você, o rei de Rito aqui, a Igreja Católica celebra Santa Olímpia. Está faltando 2 minutinhos para a chuva. Está tendo agora aqui para dar o tempo mesmo. Hoje, quinta-feira, é um momento histórico. Flora Jequitinhonha. As melhores opções para seu jardim e quintal. Sementes, mudas, linhas de insumo, grandes variedades de peças decorativas, vasos, orquídeas, buquê de flores, suculentas, cactos e outros. Flora Jequitinhonha. BR-367, próximo da entrada do bairro Alvorada. Saída para Itaubi. Telezap 33-999-44-1625. Flora Jequitinhonha. Ei, você, é pra virar o jogo! Matricule-se na maior universidade do Brasil! Venha para a Unopar Alvinara e faça o seu vestibular agora mesmo! Aproveite a primeira mensalidade grátis até 18 de dezembro! Vire o jogo com a Unopar! Aqui você será capaz de sacudir o mundo! Lançamentos dos cursos de Biomedicina, Agronomia, Estética e Cosmética, Investigação e Perícia Criminal! Com a Unopar, crescer é infinito! Mais informações do WhatsApp 33 98880 3326. Promoção imperdível de cimento Montes Claros CP2. Forte lá, corre lá! BR-367, número 1076, em frente à entrada do bairro Santa Luzia, em Jequitinhonha. Telefone 99936-7662. E vem aí o grande sorteio para os profissionais da construção civil, onde estaremos sorteando vários itens para os pedreiros parceiros. Lembrando que estamos com a nova linha de produtos. Vem...